Este é o Segurança Legal, episódio 84, gravado em 9 de setembro de 2015. Segurança em Games. Neste episódio, conversamos com Gabriel Lima, CEO da Stride, que irá falar sobre segurança em jogos eletrônicos. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Tudo jóia, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal e também pelo iTunes. No nosso site, www.segurançalegal.com, você encontrará link para todas essas plataformas, feeds e redes sociais e por aí vai. Este podcast também é uma iniciativa da Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos serviços prestados é a orientação no desenvolvimento de políticas e também na avaliação das políticas já existentes. Alguns exemplos desses documentos são as políticas de uso, de privacidade, de acesso, de segurança, de trabalho remoto, além de acordos de confidencialidade, disclaimers, insights, entre outros. Para saber mais sobre este e os outros serviços prestados, visite www.brpe.com.br. Se você não quiser ouvir a mensagem dos ouvintes, vá diretamente para 22 minutos e 14 segundos. Bom, Guilherme, a gente tem tido cada vez mais contatos dos ouvintes, né? Que bom. A nossa audiência tem aumentado de maneira bastante surpreendente. Expressiva, né? A nossa expectativa, assim, tá sendo superada em muito. E por essa razão, a gente não tem conseguido mais ler todos os contatos dos ouvintes. A gente está tentando manter o episódio dentro aí de uma hora e meia, no máximo, né? Uhum. E então a gente está procurando dar uma limitada nesse sentido. Então, aqueles ouvintes cujos contatos nós não lemos neste episódio, fiquem tranquilos que a gente vai ler no próximo, né? A gente só tá fazendo, escalonando aí, dividindo um pouco para ficar um pouco mais fácil. Certo. Bom, o nosso primeiro contato, né, que nós vamos ler neste episódio é o contato do Leonardo Andrade, que deixou um comentário nas sugestões lá do nosso site. Aliás, é bom lembrar, a gente tem uma seção sugestões. Uhum. Lá no segurançalegal.com, você pode deixar suas sugestões lá de assuntos, de episódios e tal. O que diz o Leonardo? Ele diz o seguinte: olá pessoal, parabéns pelo excelente trabalho. Não tenho como descrever o quão é importante esse trabalho realizado por vocês. Cheguei aqui por meio do podcast da Hacking Team e me viciei. Conteúdo de altíssima qualidade em ambas as searas, direito da tecnologia e segurança e tecnologia da informação. Direito e tecnologia da informação, ele diz. Mais uma vez, parabéns. Aproveito o ensejo para sugerir uma pauta, qual seja as dificuldades de determinação de autoria nos cybercrimes praticados na Deep Web. Abordei esse tema na minha monografia e queria ouvir as considerações dos senhores acerca dessa temática. É interessante, Vinícius, que depois eu passei a conversar com o Leonardo, pedi para ele o link da monografia dele e ele gentilmente mandou. E eu disse sim, que a gente colocou a gente tem uma lista de temas, vamos tratar sobre isso no futuro. E vamos utilizar a monografia dele também como ponto de partida e como bibliografia consultada sobre o tema. Então, muito obrigado, Leonardo, e fique sempre conosco aqui. Um grande abraço, Leonardo. O próximo contato é do Luan R. de Oliveira. Disse o Luan: ouvi um episódio de alternativas ao WhatsApp. Gostaria de indicar um aplicativo chamado KeyTox. É um software aberto, peer-to-peer, para trocas de mensagens criptografadas. Ele coloca o link, que estará também lá no show notes. Vocês conhecem o Open Mailbox? É um e-mail... Não conhecemos. Não. É um e-mail feito... Eu já ouvi falar dele, mas eu nunca usei. Uhum. É um e-mail feito completamente com software livre, que possui várias opções de segurança. Agora, gostaria de tirar algumas dúvidas. Aquela opção continuar logado que existe em alguns serviços como o Google é segura? Eu uso um gerenciador de senhas, é muito prático. A minha única preocupação é na hora de copiar e colar a senha no navegador. Não seria possível instalar algum programa que grava a minha área de transferência e, por consequência, pegar a minha senha? O podcast de vocês é muito legal. Abraços. E aí, Vinícius? Vamos lá. Luan, primeiro, o OpenMail Box a gente não conhece, a gente nunca usou. Não. Primeiro tem o Kitox. Sim, já chego lá. O Kitox a gente já tentou usar. E só deu problema, a gente não conseguiu usar ele. Se foi inviável. Né? Pode ser que agora esteja melhor, mas quando a gente testou ele, tava bem complicado. A gente realmente não conseguiu usar ele. Né? Ele não funcionou, né? Simples. Não funcionou. Então, já faz um tempo que a gente fez isso. A gente não pode ser que uma nova versão aí esteja disponível e esteja funcionando uma boa. Mas naquele momento, quando a gente fez o teste, realmente foi inviável utilizar. Ele simplesmente não funcionou. A questão do continuar logado, basicamente o mecanismo que os sites usam para fazer isso é guardar um cookie no teu navegador. Tá? Então, você se autentica, ele guarda um cookie, armazena uma informação no teu navegador. Cada vez que tu vai acessar o site, ele manda esse cookie de novo para lá e ele verifica que esse cookie faz parte, ou seja, tá vinculado a uma sessão que não foi encerrada. Tá? Qual é o grande perigo com isso? É alguém roubar o cookie do teu navegador. Para fazer isso, ou tem que fazer um man in the middle, ou interceptar a tua conexão e roubar o teu cookie, né? Ou te fazer acessar um site falso, né? Fazer continua sendo um meio que um man in the middle, né? Man in the middle, Não é exatamente man in the middle, é simplesmente o atacante te desviaria para um outro site. Com o mesmo nome, fazendo o que a gente chama de um DNS spoofing. Então, isso poderia ser feito você entrando numa rede que você não deveria entrar, uma rede que alguém criou. Vai lá, Vinícius, numa próxima alimentação, cria uma rede sem fio lá e deixa tudo aberto para todo mundo se conectar. Aí quando o pessoal se conecta, eu desvio, por exemplo, o nome www.facebook.com, eu desvio para um site meu, né, um servidor que está rodando na minha própria máquina. Nesse instante, o teu navegador vai mandar todos os cookies que tu mandaria normalmente pro Facebook, vai mandar pra minha máquina. Aí eu poderia pegar esse cookie e injetar esse cookie no meu navegador e entrar na tua sessão sem ter que me autenticar de novo. Então, é um mecanismo que tem que ter bastante cuidado com ele. Em softwares desenvolvidos assim, em softwares comerciais e tal, a gente vê bastante coisa errada sendo feita com esses cookies com esse mecanismo de manter o usuário logado. Tá? Dá até pra gente mudar de usuário sem ter que se autenticar. Tão mal feito que algumas dessas coisas são feitas. Então, assim, essa preocupação. Eu te recomendo, naquilo que é crítico, né? Banco, os próprios sites de banco já nem permitem. Derruba a sessão. Mas assim, coisas que são críticas, um e-mail que você julga lá extremamente importante, desloga. Não deixa lá. Tá? Copiar e colar a senha do navegador, na verdade, sim, você não tem... Se a tua preocupação é que um software possa copiar a tua área de transferência, tu tá ralado. Porque se tu tá copiando é porque tu tem o teu gerenciador de senhas na tua própria máquina. Se o teu gerenciador de senhas está na tua própria máquina e você imagina que um software vai ter a possibilidade de copiar e colar o que está na área de transferência, por que ele não poderia tirar um print screen da tua tela quando tá com o gerenciador de senhas aberto? Ou copiar o teclado. Porque o teclado tá sendo digitado, né? Esse é o problema. Então, se você tem um software tão invasivo assim na sua máquina, esse é um problema difícil de lidar, porque se ele consegue copiar a área de transferência, ele vai conseguir também ver o teclado, enfim, né? Assim, você até pode ter a senha. Vou ter gerenciador de senhas, então, só no celular. Tá, tudo bem. Só que em algum momento você vai ter que digitar a senha. Por essa razão, é muito interessante nos serviços que você pode fazer isso, e o Google oferece isso, tá? É um serviço que oferece isso. O Facebook, por exemplo, também oferece isso. É você ter o segundo fator de autenticação. Então, além da senha, do usuário e senha, você tem um gerador de códigos que fica no teu celular. Tá? E aí você tem uma coisa que não está no computador, algo que não se repete, e aí torna bem mais segura essa autenticação. Então, se você está preocupado com esse tipo de ataque, a melhor coisa é usar um segundo fator de autenticação. Eu, por exemplo, onde dá, eu uso. Onde eu tenho essa possibilidade, eu uso. Então, basicamente, seria isso. Não, No mais, não te preocupa, cuida da segurança da tua máquina. Sim. Mantenha ela atualizada, não instala qualquer coisa, não fica craqueando software no teu computador, não fica instalando software de origem duvidosa, cuidado com teus hábitos de navegação e continua usando teu gerenciador de senhas, que é bem melhor do que ficar usando um TXT com as senhas armazenadas. Certo. Obrigado, Luan, pelo teu contato. Um abraço, Luan. Vamos ver, o próximo aqui é do Arquimago. Ele deixou um comentário no episódio 82, avaliação de segurança de aplicativos bancários. Disse o Arquimago, ainda ouvindo, mas para não deixar de sugerir, quando o Windows 10 já estiver mais consolidado, fazer um episódio sobre ele na parte de privacidade e segurança contra atacantes externos. Eu acho que a gente não vai ter como escapar desse tema, né? Porque ainda a Microsoft inovou na esculhambação da segurança e da privacidade dos usuários com Windows 10. A gente só vai precisar um pouquinho mais de tempo aí até as coisas realmente como... não só o Windows 10 já é mais consolidado, mas as notícias sobre o Windows 10 estiverem melhor confirmadas. A gente tem um monte de boato aí. Tem coisas que são boato mesmo, tem coisas que são reais. Mas sim, o Windows 10 é uma... Vamos dizer assim, ele é uma que está quebrando os paradigmas aí de sistemas operacionais, né? E está trazendo, está tornando o sistema operacional uma plataforma social, o que eu não acho uma péssima ideia. Alguém já falou que seria um privacy nightmare. Isso. Mas é interessante questões, né? A gente conversava mesmo até com o Gabriel Lima, que vai falar daqui a pouco aqui sobre segurança em jogos, algumas questões envolvendo compartilhamento de senhas, de rede sem fio com amigos, coisa um pouco complicada, assim, né? No âmbito da segurança, que eles ousaram bastante ao fazer isso, né? Mas aí eu realmente concordo contigo, eu acho que a gente tem que deixar um pouco a coisa se consolidar para falar mais, com mais propriedade sobre o tema. Baixar o poeira um pouco pra gente não repassar coisas aqui que não são reais, que não passam de boatos. Mas sim, Arquimago, muitíssimo obrigado pela sugestão e pode ter certeza que nós vamos falar mais. Tudo mais tarde nós vamos falar no Windows 10. Certo. O próximo, Guilherme, é o ouvinte que disse, o login, o usuário dele é MSTray. Ele deixou um comentário no episódio 83, o efeito da pílula vermelha. Certo. Disse ele o seguinte: por volta dos 49 minutos do episódio é falado sobre as permissões que as aplicações Android solicitam ao serem instaladas e que as pessoas acabam por ignorar isso e usar as aplicações, pois não há como desabilitar tais permissões. A mais recente versão do sistema Android, chamada de Marshmallow, a 6.0, já permite a desativação de cada uma dessas permissões. Ainda é algo recente e poucos aparelhos já contam com a atualização, mas já é um ponto positivo sobre o assunto, pois a indústria está pensando em dar maior controle ao usuário sobre as permissões. Outra questão é que ainda caberá aos desenvolvedores efetuarem tratamentos em seus aplicativos para lidarem com essas desativações. Ainda não utilizei essa versão, então não sei como um aplicativo que não efetuou o tratamento irá se comportar caso uma das aplicações requisitadas esteja desativada. Aqui, até coincidentemente, agora há pouco eu e o Guilherme estava usando aquele... Estava dando uma olhada naquele aplicativo do... Como que é? Nubank. Que o pessoal tá utilizando e tal. E aí a gente deu uma olhada nos aplicativos para Android e para iPhone, né? De novo, né? O Guilherme instalou no Android para dar uma testada e ele tem permissão para fazer tudo. Até coisas que nem o usuário pode fazer, ele faz. Até saber para quem você tá ligando, inclusive os números das chamadas que você está fazendo, que é algo bastante invasivo, assim, para um aplicativo de banco. Para que um aplicativo de banco precisa saber para quem você liga, né? História de navegação e coisas assim. E só já que você tocou no assunto do Nubank, é uma empresa nova que está entrando no mercado brasileiro, até onde eu sei, que você consegue... É um cartão de crédito com juros menores, eles prometem uma atuação inovadora, mais facilitada, né, na questão de lidar com o cliente, é mais fácil lidar com o cliente, e tudo fica concentrado em um aplicativo. Né? E aí o que me chamou a atenção, mas tá legal, interessante, tudo fica no aplicativo, vamos ver o aplicativo, e aí vem aquela questão do aplicativo solicitar coisas que aparentemente são desnecessárias para o seu funcionamento, né? Além da própria política de privacidade do Nubank ser para usar um adjetivo, talvez insuficiente, né? O que ele está fazendo, assim. Ah, né? Não, tu usou a palavra pífia. É, você que está dizendo. Eu publicamente eu estou dizendo insuficiente. Né? E eu publicamente estou dizendo que o Guilherme chamou de pífia. E aí é o seguinte, e o que a gente, que a gente percebeu? No iPhone, no iOS, tá? O que acontece é que o aplicativo, a única permissão que ele solicitou, pelo menos até o momento, tá? Foi de atualizações segundo plano. Uhum. Agora, isso deixa muito claro que se a plataforma não colocar na mão do usuário a escolha que permissões ele vai dar para não ter nada aplicativo, simplesmente quem desenvolve vai pegar tudo. Vai dizer, não, eu quero acesso a tudo. É, com algumas exceções, no meu caso, eu iria até pedir mas o cartão, mas não pedi em função desse excesso de permissões que o aplicativo pede. No meu caso, eu não utilizei o produto por causa disso. Uhum. É, talvez se houvesse uma outra versão do Android que permitisse um controle mais granular, talvez até utilizaria, mas no meu caso eu sou bem seletivo, assim, eu realmente não... Isso que o MS Tray aqui nos recomenda envolve jailbreak do celular. É, que parece ser um problema também, né? Pra quem lida com segurança em sistema... É, assim, ó, tanto é que se a gente olhar o que se tem falado de segurança em mobile, o iOS ainda é tido como mais seguro exatamente porque ele é todo fechado. Uhum. É, porque ele é um ambiente, é um ecossistema, vamos dizer assim, mais controlado do que o Android, por exemplo, que permite que a gente instale aplicativos de outras fontes, né? Que não só a Play Store. Uhum. E esse controle, essas restrições, limitam bastante o que quem desenvolve software pode fazer, né? Em algumas questões relacionadas à parte mais... de acesso a dados do telefone e tal, tudo mais, mas dá um controle maior para o usuário e acaba dando uma segurança maior. A gente precisa que a mesma coisa aconteça no Android. Uhum. É, a minha esposa está usando um Android e eu quase arranco os cabelos cada vez que eu vejo as permissões ali que tem que os aplicativos que ela usa tem que dar, né? Até eu digo para ela, não instala isso aqui, não instala aquilo ali, né? para menos limitar um pouco a exposição, mas não tem muito o que fazer. Né? O celular dá todas as permissões para os aplicativos. É. Então tá, obrigado M. Stray pela tua mensagem. Uhum. E a gente tem o Rodrigo Machado, também no episódio 83, o efeito da pílula vermelha. O que diz o Rodrigo Machado? Mais ou menos na mesma linha, ele diz: quanto às permissões no Android para quem usa o CyanogenMod, firmware alternativa, essa opção de desativar as permissões é nativo desde versões mais antigas. Aliás, essa ROM, CyanogenMod, corrige falhas de segurança antes mesmo do próprio Google. Eu uso e, para quem não conhece, acho interessante conhecer. Um abraço e parabéns. Um detalhe, né? Eu falei do que precisa de rotear o telefone. Rotear o telefone é no caso do CyanogenMod que precisa. No caso do Marshmallow, não, porque é uma versão... Sim, sim. Só o detalhe é que o fabricante tem que disponibilizar a atualização por equipamento. Aí é um problema que a gente tem. Eu cheguei a utilizar uma época essa ROM, essa CyanogenMod. O processo de instalação ele é meio complexo, assim, não é para quem não é iniciado, é realmente difícil lidar com isso. Mas ele tem coisas bem interessantes, né? Uma das coisas mais interessantes, além dessa questão das permissões, é que ele permite que o usuário desinstale uma série de aplicativos que, ao contrário das versões naturais, né, das versões oficiais, uhum, você não consegue fazer. Então você fica com uma série de coisas do Google instalada lá que você consegue desativar nessas versões. Né? Então quando o celular ele tem pouca memória, tem pouco armazenamento, você consegue liberar um pouco mais de espaço e isso é bem positivo, fora toda a questão da personalização, que é ampla, assim, é bem interessante mesmo, né? Mas tem essa questão de que você precisa rootear o telefone, que me parece, salvo engano, que é um problema de segurança também, né? Não é que seja por si só um problema de segurança, é que você quebra, você tira um controle um pouco maior que o próprio telefone teria, né? Dá pra fazer o jailbreak, né? Que é o equivalente, uhum, no iOS, e aí você vai estar perdendo, controles que o sistema operacional garante, né, com relação aos aplicativos que nele rodam. Então, você tá, vai estar enfraquecendo o controle, né? Assim, aumenta. Você fica mais vulnerável, digamos assim. Bom, obrigado ao Rodrigo, Rodrigo Machado pelo e-mail. E o último contato deste episódio é do Jonathan Fernandes, que aliás não é o primeiro contato dele com Segurança Legal. O que o Jonathan Fernandes nos disse também no episódio 83? Ele disse: gostaria de agradecer os esclarecimentos quanto às perguntas dos quests 5 e 12, dos podcasts. Dos casts, isso. Ambas as respostas foram claras e objetivas. Quanto a este último cast, o 83, gostei muito do tipo de abordagem que foi adotada no tema. Um grande abraço a todos e parabéns. A gente fez uma abordagem um pouquinho diferente mesmo, isso, né? Isso, a gente fez uma 83, foi mais light, assim. Foi mais light, o tema teve aquela introdução com o filme, teve uma trilha um pouco mais envolvente, né? Embora, às vezes, o assunto permite essa liberdade um pouco maior. Claro que dá bem mais trabalho de montar o episódio. E há um detalhe aí também, né? Nós não somos, assim, tão bons produtores de podcasts pra... pra fazer essa questão de escolha de muito trilhas, efeito, de muita coisa assim. A coisa é mais crua mesmo. Envolve... Isso realmente é uma atividade bem interessante. A gente vê podcasts mais comerciais, mais famosos, assim, onde você nota que há todo um envolvimento, há um grande tempo, não perdido, mas utilizado... Investido nesse tipo de produção, escolha de tema. Nós, como tu disse mesmo, a gente tenta focar um pouco mais no conteúdo, mas eventualmente dá tempo pra gente fazer algumas dessas, digamos assim, viagens. Perfeito. E eram esses os contatos dos ouvintes pra essa semana, pra esse episódio, Guilherme. Certo, então vamos ao nosso resumo de notícias agora com nosso amigo Fábio Assolini. Vamos lá. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá, Vinícius e Guilherme, ouvintes do podcast Segurança Legal. Estamos de volta com o resumo de notícias. Antes, porém, de comentar as notícias, eu gostaria de novamente falar sobre o 15º Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação, evento promovido pela Sociedade Brasileira de Computação, a ser realizado de 9 a 12 de novembro na cidade de Florianópolis. O evento ainda está com as inscrições para recebimento de trabalhos abertas. A inscrição está aberta até o próximo dia 13 de setembro. Sabemos que temos uma grande quantidade de universitários que ouvem o nosso programa, e aos ouvintes interessados em participar, as inscrições estão abertas até o dia 13. Podem checar no site sbseg2015.univale.br, onde há mais informações sobre os 4 diferentes workshops que serão promovidos lá no evento, sobre tecnologia eleitoral, forense computacional, gestão de identidades e de regulação. Então, no site do evento, nós temos os detalhes disponíveis. E vamos às notícias. E os problemas de privacidade no Windows 10 continuam. Essa semana, um pesquisador publicou que a versão mais recente do sistema operacional da Microsoft tem um sério problema com relação a vazamento de requisições DNS. Isso afeta usuários que, mesmo dentro de uma VPN, o sistema operacional pode fazer requisições DNS fora da VPN, fazendo com que essas requisições possam ser capturadas ou até mesmo usadas em um ataque. Um pesquisador publicou em seu blog os detalhes sobre essa falha, bastante séria, e nós sabemos que os problemas de privacidade do Windows 10 se estendem também às outras versões do Windows, mais especificamente a versão 7 e 8, que também possuem as mesmas funcionalidades desenvolvidas e instaladas no Windows 10 para espionar você. São especificamente 4 updates publicados pela Microsoft. Esses updates têm o nome de Serviço de Diagnóstico e Telemetria. Eles têm a função de coletar dados de uso e enviá-los para a Microsoft. são especificamente 4 KBs que são instalados, o KB3068708, o KB3022345, o KB3075249 e o KB3080149. Esses 4 updates vão instalar o serviço de diagnóstico e telemetria no Windows 7, no Windows 8 e enviar essas informações para os servidores da Microsoft. Se você, nosso ouvinte, está preocupado com esses problemas de privacidade, mas ainda quer usar o Windows 10, eu vou deixar lá no show notes do nosso episódio 2 links interessantes. O primeiro é de uma ferramenta chamada Disable Wind Tracking, que você pode instalar e desabilitar esse tracking feito pela Microsoft. E a outra é uma lista de domínios, é uma lista bem extensa de domínios que os administradores de rede ou você que é ouvinte pode bloquear no seu computador ou na sua rede corporativa usando o arquivo hosts ou até mesmo o firewall corporativo. Eu vou deixar o link para essas duas ferramentas lá no show notes. E a empresa Netflix anunciou recentemente que está abandonando o uso de programas antivírus. Em um artigo publicado no site da Forbes, a empresa detalhou esta estratégia de abandonar produtos antivírus, e aí surgiram comentários nas redes sociais que este é mais um sinal da tão falada morte do antivírus. Porém, o que poucos perceberam é que o Netflix está trocando os programas antivírus tradicionais, baseados em assinaturas, por um outro programa que também é o antivírus, chamado Sentinel One. Esse Sentinel One é o que nós classificamos como pós-antivírus. É um produto bastante moderno que não depende de assinaturas e que basicamente coleta informações no endpoint e faz os bloqueios baseados em comportamento. Existem vários produtos no mercado hoje com esse recurso. O Netflix anunciou que está então adotando este novo produto e com isso então as pessoas começaram a falar sobre a morte do antivírus. Nós sabemos que o antivírus é um produto que não vai morrer tão cedo, a não ser que um dia o problema do malware seja resolvido. Os ouvintes que quiserem saber mais detalhes, eu vou deixar o link lá no show notes. E um juiz do Rio Grande do Sul condena o SPC Brasil por venda de dados de consumidores. Essa é uma decisão judicial do juiz Silvio Tadeu de Ávila, da 16ª Vara Civil do Fórum de Porto Alegre. Em decisão, ele resolveu condenar a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, também conhecido como SPC Brasil, por prática abusiva ao fornecer, através do seu site, dados e informações pessoais de consumidores sem prévia aprovação. A decisão tem uma abrangência nacional e a empresa diz que recorreu dessa sentença. Os ouvintes provavelmente vão se lembrar lá no episódio 52, onde o Vinícius e o Guilherme falaram sobre os data brokers. Sabemos que este é um grande problema no Brasil, porque existe todo um mercado de venda e compra de informações pessoais e também existe um mercado underground de venda dessas informações. Recentemente nós encontramos golpistas vendendo a base de dados do Detran, cuja base de dados era usada na emissão de multas falsas. Então aí mais um capítulo dentro desses fatos que falam sobre a proteção de dados no Brasil. Campanha de ciberespionagem de origem russa explorava links de internet via satélite para manter anonimato. Numa publicação recente, a Kaspersky detalhou o grupo de ciberespionagem conhecido como Turla, de origem russa. Esse grupo tinha uma inovação ao usar links de internet via satélite para fazer a comunicação com os servidores de comando e controle. É uma publicação nessa semana, então foi detalhado que o grupo usava de satélites, especialmente satélites que cobrem a região do Oriente Médio e da África. Esses satélites não possuem criptografia de dados, porque são satélites antigos, e, portanto, países que dependem de satélites para terem conexões com a internet, essa conexão ela era sequestrada para que os cibercriminosos do grupo Turla pudessem, então, montar o servidor de comando e controle dessas pragas e, dessa forma, manterem-se anônimos. A Kaspersky reportou que há vítimas em 45 países e essa campanha está em operação há 7 anos. Entre os países com um número baixo de vítimas está o Brasil. A empresa detalhou que há entre 1 e 10 vítimas em países como Brasil, Equador, México, Estados Unidos e outros. Os ouvintes que querem saber mais detalhes desse ataque muito interessante, os links estão lá no show notes. E na última notícia, eu quero comentar o retorno do Trojan bancário Carbanac. O Trojan Carbanac foi conhecido recentemente por atacar instituições financeiras no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Trata-se de uma campanha de APT direcionado a instituições financeiras, especialmente bancos, onde os cibercriminosos fazem o roubo diretamente no banco e não contra os seus clientes. Vejam que interessante. Isso foi anunciado em fevereiro pela Kaspersky e essa semana foi anunciado por um pesquisador dinamarquês o retorno do Trojan Carbanac. Eles encontraram novas amostras desse Trojan atacando bancos na Europa e nos Estados Unidos, porém essa nova versão possui melhorias, entre elas um protocolo de comunicação proprietário, ou seja, exclusivo da praga, para que assim a comunicação com servidores de comando e controle não seja interditada, não seja coletada, e também essas amostras, todas elas da nova versão do Carbanac, são assinadas digitalmente, logicamente usando certificados digitais, ou roubados ou então comprados com as CAs, que são as entidades certificadoras. Eles anunciaram também que vários bancos na Europa foram atacados com essa versão 2.0 do Carbanac, e esse é um foco bastante interessante porque o ataque é feito contra o banco e não contra o cliente. Essas são as notícias que eu gostaria de trazer para vocês. Voltamos agora com o Vinícius e Guilherme e eu volto a vê-los no próximo Segurança Legal. Obrigado. Bem, então, chegando já no nosso tema principal, um tema tanto quanto inusitado, né, Vinícius? Em geral, não é uma questão muito tratada, a gente não vê com frequência esse tema nos livros, enfim, as pessoas não comentam muito sobre isso, o que fez com que a gente quisesse abordar um pouco mais, inclusive trazendo um convidado, uma pessoa especialista nessa área em segurança em jogos digitais. Está aqui conosco o Gabriel Lima, ele é CEO da Stride, uma companhia, uma empresa que atua no ramo de advertising em jogos eletrônicos, é um empreendedor, já atuou em diversas outras empresas e hoje se dedica a essa empresa que, embora tenha o advertising no nome, também lida com segurança da informação. Tudo bem, Gabriel? Como é que está? Tudo bem, Guilherme, Vinícius, prazer estar aqui com vocês. Aliás, podcast que eu sempre sigo e me sinto muito honrado de participar aqui com vocês. Ah, que bom, Gabriel. A honra é nossa em te receber aqui no Segurança Legal. Então vamos traçar um pouco um panorama sobre essa questão da segurança nos jogos eletrônicos. Mas antes, a gente gostaria, Gabriel, que tu falasses um pouco sobre esse mercado de games, né? A gente sabe, na nossa conversa anterior aqui, tu nos contavas que se trata de um mercado realmente muito grande, algo que envolve realmente muito dinheiro, é um grande negócio hoje, a gente pode dizer, o mercado de games, né? Sem dúvida, as pessoas às vezes nem têm noção, às vezes por se tratar de jogo, se tratar de diversão, elas olham assim e pensam, putz, é só mais um joguinho, né? Uhum. E o que tem por trás disso é surreal. Tem, por exemplo, um jogo recentemente, o Dota fez um campeonato em que a premiação foi de 18 milhões de dólares. Uau! Isso passa Libertadores, pra você ter uma noção, né? Então, a gente tem a King, por exemplo, do Candy Crush, fez IPO recentemente. Uhum. Então, assim, você vê meros joguinhos de celular, meros joguinhos de Facebook, fazendo IPO na Bolsa de Valores, né? Então, isso tomou uma proporção gigantesca. São campeonatos de vários jogos dando milhões de premiação, são atletas, né? Porque agora os Estados Unidos reconhecem como atleta aquele, aquele jogador que compete em, nos chamados e-sports, né? Os esportes eletrônicos. Uhum. É, inclusive dando visto para eles, para ir competir nos Estados Unidos. Eles moram em game houses, eles têm casas focadas para treinamento no time deles. Os jogos produzidos pelo mundo inteiro sendo distribuídos por empresas locais em cada país, se adaptando a cada cultura, é um mercado realmente muito grande. É, e a gente nota que houve uma mudança, uma evolução, né, nessa questão dos jogos aqui, 15, 20 anos, que em termos históricos não é muito tempo, mas para a tecnologia é bastante tempo, né? Talvez menos, mas em que a gente notava que os jogos eram, enfim, a pessoa não jogava na internet, e quando jogava tinha poucas opções de interação, e hoje a gente nota que esse estilo mudou. A gente tem não apenas mundos virtuais, mas a gente também tem uma economia dentro de cada um desses jogos, né, Gabriel? Exatamente, né? Tem os RPGs, que são jogos que, como você falou, tem um universo virtual. Uhum. Então, dentro desse universo, você tem como obter itens. Alguns deles são bem raros. Então, para você ter uma noção, tem itens que você tem 0,01% de chance de obter ao matar um monstro que nasce uma vez a cada uma hora. Então, você imagina um servidor com 10, 12 mil pessoas atrás desse um bicho que nasce a cada uma hora para ter 0,01% de chance de se obter um item. Então, você imagina que esse item tem um grande valor, não só na moeda do jogo, mas também fora dela. Né? Então, eu já mesmo presenciei, na minha época de jogador, alguns anos atrás, pessoas comprando itens por dinheiro de verdade, ali de 15, 17 mil reais, para se obter um item raro desses quando ele surge. E também tem outros jogos, o próprio CSGO, né, o Counter-Strike Global Offensive, ele tem uma bolsa de valores de itens do jogo dele. Então você pode entrar no site deles, inclusive, e tem a cotação de cada item do jogo, quanto que tá valendo, e você pode colocar em dinheiro mesmo e comprar determinado item. Tem itens que chegam, pra você ter uma noção, a $800 para você comprar uma mera skin de uma arma do jogo. só pra fazer um mod, né? Uma personalização. Exatamente, e aí que tá. Inclusive, tem muitos jogos que vendem, né? Que, assim, pra conseguir ter uma receita bacana, acabam vendendo itens pra te deixar mais forte. Isso não é muito bem visto pelos players, porque a gente acaba chamando de pay to win, né? Você acaba pagando pra ser um super personagem, ter muita força, e isso acaba sendo não muito bacana para o balanceamento do jogo. Mas hoje os jogos mais populares acabam vendendo apenas os cosméticos, né? Eles vendem mais skins ou coisas que façam você se diferenciar. E a gente até, quem não tá muito presente no mercado, acaba vendo e fala, pô, quem é que vai pagar um cosmético no jogo? Mas não, os players gostam de se diferenciar perante aos outros, né? Todo mundo quer ter seu estilo, seu avatar único, e isso realmente gera uma receita bem significante. E toca também naquela questão, e às vezes é um problema, né, da possibilidade de alguns usuários serem banidos, né, desses mundos virtuais e perderem os seus itens, e acaba sendo um problema. Até algumas ações aqui onde a pessoa foi banida do jogo e perdendo seus itens, né, e aí depois ela conseguiu retornar, enfim, aos seus itens, né, porque isso passa a ser um tipo de propriedade, até a gente poderia dizer, né, já que a pessoa compra todos esses itens e paga por eles, evidentemente, ela tem direito a usar aquilo como dentro de certos limites, evidentemente, né? Mas passa a ser um problema esse tipo de controle. A empresa que faz a manutenção do jogo não pode simplesmente expulsar a pessoa de qualquer jeito, digamos assim, revogando os itens que ela comprou, né? Sem dúvida, né? E isso é bem problemático mesmo, mas como todo universo, eles também têm as suas leis próprias locais, né? Então, os jogadores precisam tomar bastante cuidado com as ações que estão fazendo lá dentro. Às vezes, já vi muitas questões de nicks ofensivos ou de falas ofensivas no chat. Sim, sim. E, enfim, entre outras coisas que acabam mudando as regras e que têm, sim, suas punições. É, eu vejo aí uma outra área para o direito atuar. Ah, sim. A área da propriedade virtual, sim, em jogos. Exato. Os americanos já falam, sim, sobre isso, a questão da cyber property, né? E começavam a falar, inclusive, lá no Second Life, já se falava nisso, né? aqueles terrenos, aquelas ilhas, aquelas coisas todas que se construía lá, né? Então, se é uma propriedade, você não pode ter essa propriedade retirada de qualquer forma, né? Então, às vezes, até uma política meio abusiva, assim, de um desses jogos ou de um desses mundos teria que ser restrita, já que se trata de uma propriedade, né? Mas já que a gente está falando aqui de economia dos jogos e economia desses ambientes virtuais, também há uma economia dos atacantes, né, Gabriel? Tu nos falavas aqui que há países onde há empresas especializadas em invadir jogos, né? Exato, inclusive, mais especificamente na China, inclusive. E há, sim, empresas que têm exércitos de jogadores, sejam eles reais ou virtuais. A gente mais pra frente fala um pouquinho dos jogadores virtuais, dos bots. Uhum. Mas que eles têm como objetivo obter esses itens raros para comercializar por moeda real, né? Bem real, por sinal. Uhum. E então eles vendem moedas no jogo, vendem itens no jogo e tentam ou obter isso realmente jogando ou obter de forma ilegal, seja utilizando falhas no jogo. Algumas, inclusive, a gente já viu vários zero days do jogo sendo descobertas por essas empresas. Uhum. Então, inclusive, já teve caso de desenvolvedora de jogo que foi invadida e o source do jogo foi vazado justamente... Uhum. Nas mãos, caindo nas mãos aí desse tipo de empresa que tinha como objetivo pegar acesso a esses itens nos servidores distribuídos pelo mundo e fazer a venda mesmo. Tem como se fossem e-commerces mesmo, focados para vender esse tipo de moeda e de forma ilegal. E essas empresas também atuam vendendo cheats ou coisas desse gênero também? Na verdade, geralmente são empresas diferentes. Cheats, a gente vê... tem empresas de cheats especializadas em determinadas ligas, para você ter uma noção. Nossa. Porque a coisa do cheat ficou tão, tão perigosa que determinadas ligas fizeram seus próprios anti-cheats. Uhum. Então, você vai jogar o jogo X na liga ou no campeonato Y, ele tem um anti-cheat próprio daquele torneio, porque eles não confiam nos demais, eles querem ter controle sobre a situação. Sim. E aí as empresas especializadas em cheats falam, não, você quer jogar a liga tal com cheat? Ok, compra aqui com a gente que a gente te dá a garantia de que a gente tá sempre atualizando nosso cheat para bypassar as proteções da liga Y. Então chegou a esse ponto. Gente já fala, mas tem uma questão de um cheat bem interessante aí, mas antes eu queria falar um pouco, a gente gostaria de perguntar um pouco sobre a questão das motivações, né? Já entrando mais na segurança mesmo desses ambientes, dos jogos, né, desses mundos virtuais, a gente notava que é um tipo de segurança diferente, né? Ao contrário de outras motivações que a gente tem em outros sistemas, a gente tem umas motivações um pouco mais específicas. Claro que acaba, no final das contas, envolvendo dinheiro, né? Mas quais seriam as motivações que tu poderia dizer desses novos mundos aí, dos atacantes nesses novos mundos? Bom, primeiro, os próprios atacantes exploram muito o fato de que o jogador geralmente quer ter um status especial para si. Então, por mais que a empresa do jogo não venda aquele item especial... O jogador quer aquele item especial porque ele quer se diferenciar sobre os demais. Então, existe essa economia interna do jogo é muito visada pelo atacante. Como a gente falou, eles vão querer obter os itens raros para poder comercializar, eles vão querer obter a moeda interna do jogo para trocar, cambiar aí por dinheiro real. Então, esse é um dos principais agentes, dos agentes mais fortes, porque eles realmente são especialistas, eles não são meros jogadores que estão ali brincando de hackear o servidor, não. Eles são especialistas em segurança, são pessoas que têm um conhecimento muito amplo, não só sobre segurança da informação, como também sobre o protocolo do jogo, sobre os bastidores daquele jogo. Até porque, como eu comentei, às vezes acontecem até invasões na própria desenvolvedora, vazamento de dados do protocolo do jogo, que acabam caindo nas mãos dessas empresas. Por outro lado, também acontecem muito dos próprios jogadores quererem brincar ali, zoar um ao outro, e eles mesmos acabam tentando achar falhas no jogo, seja, sei lá, uma promoção que dá para ser abusada de determinada forma, ou mesmo um ataque de negação de serviço. Aliás, jogos são muito visados em ataque de negação de serviço. É 24 horas recebendo ataque de negação de serviço do mundo inteiro. É realmente muito visado. Tem aqueles jogadores que querem, fala pros amigos, pô, quer ver que eu vou derrubar aqui o jogo? Fala, pô, não derruba não, tô aqui jogando. Não, vou derrubar. E vai lá e... Sim. 5 máquinas que ele achou ali aberta na web, coloca lá um dp.pl dele ali, faz um floodzinho e tenta impactar o universo do jogo. É, isso é uma coisa interessante, né? Porque enquanto era só uma, vamos chamar assim, uma zoação entre jogadores, né? É, até a questão de segurança não é tão crítica, né? O pessoal fica chateado de ter sido desconectado ou alguma coisa parecida. Mas quando a coisa vai, quando envolve dinheiro, né? E por mais que os jogos e por mais que as empresas cuidem para que não possa ser, para que o dinheiro não possa ser convertido de volta, né? Ou seja, uma vez que você coloca dinheiro no jogo, pelo menos, por exemplo, o EVE Online funciona exatamente assim, né? Você pode jogar dinheiro lá dentro à vontade. Acontece que tirar dinheiro lá de dentro você não consegue. Uhum. Ao menos o jogo não tem nenhuma estrutura que permita isso. Acontece que daí, claro, se cria um mercado paralelo aí, que nem tu colocaste, Gabriel, que o pessoal negocia por fora, né? Muito embora as regras do jogo não permita esse tipo de negociação, né? Uhum. E aí a questão da segurança, a questão dos cheats e da manipulação do jogo de maneira não autorizada assume outra dimensão. É, tudo tá tomando uma outra proporção, né? Agora, se a gente tem cassinos aceitando... Pelo menos eu já vi pelo menos 3 ou 4 cassinos de Vegas aceitando apostas para campeonatos de jogos eletrônicos. Nossa. Então a coisa já começa a tomar outra forma, né? Uhum. Inclusive, os jogos, geralmente... Alguns jogos têm um ranking interno de partidas que estão valendo pontos para esse ranking. E aí o ataque de negação de serviço entra mais uma vez, porque tem jogadores que, quando estão quase perdendo a partida, fazem um ataque de negação de serviço justamente para invalidar aquela partida. Ah. Então tem campeonatos aí que valem realmente dinheiro mesmo, com premiação, que quando determinado time está indo perder aquela partida, magicamente o servidor cai e o jogo tem que ser remarcado do zero. Então acontece sim. Ainda bem isso. Embora eu não acompanhe, mas ainda bem que no Brasileirão... Não dá pra fazer coisas exatamente assim. Se fazem outras, mas exatamente assim não dá. Desligam os holofotes, né? É, mas é interessante que quando a gente envolve dinheiro realmente, e quando há muito dinheiro envolvido, a motivação de fato aumenta, né? Não se trata de você ficar invadindo coisas que não têm valor algum, ao contrário, como tu coloca, tem toda uma economia em torno disso. E quem realmente não tá nesse mundo não percebe muitas vezes, né? Como é crítico a segurança nesse ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre as formas de trapaça ou as formas de ataque que a gente tem aqui. É um pouquinho diferente, né, do que a gente tem em outros sistemas, em outros tipos de ambientes, né? As primeiras formas de trapaça, talvez as mais famosas aí, pode nos dizer, seriam os cheats, né? Exato. O que, que são os cheats, né? Que são as trapaças no jogo. São formas realmente do jogador obter vantagens sobre os demais, geralmente automatizando a forma que ele vai jogar, né? Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, o famoso aimbot, que nada mais é do que um programa que mira sozinho. E aí vamos falar de jogos de tiro, né? Jogos onde você precisa rápido no oponente, em primeira pessoa. Os cheats são programinhas que rodam junto do... O jogador faz o download para sua máquina, executa ele junto com o jogo, e ele passa a automatizar o mouse do jogador. Então, surgiu o oponente na tela, o mouse rapidinho vai para a cabeça dele... E pum. Clica, e atira, e ele headshot, ele fez ali a pontuação máxima dele instantaneamente, não tem nem tempo do cara pensar, assim, é surreal. Uhum. O mouse, inclusive, se o cara ficar pulando na frente, o mouse vai seguindo, assim, o mouse dele vai mexendo sozinho, é uma beleza, o cara é o American Sniper lá. E esses programas, eles, apesar de ter várias formas de atuação, uma delas é que ele lê a memória do jogo. Uhum. Identifica onde na memória do jogo armazena a coordenada de cada jogador. Uhum. É, isso considerando aí um cenário 3D, tá? Então tem uma coordenada dele dentro do cenário, dos oponentes. Uhum. E com essa informação o programa controla, enviando realmente como se fosse o movimento do mouse do jogador, para que a mira dele vá direto para aquela coordenada. Então é uma leitura de memória de um outro processo, somado a envio de comando de mouse para fazer esse movimento. Aí a coisa fica realmente rápida, porque antes de aparecer na tela até mesmo. Exato. É pouquíssimo tempo antes, mas é antes de aparecer na tela. Exatamente. Inclusive, os jogos, a gente até fala, pô, por que que o cliente do jogo sabe onde está o inimigo se ele não está aparecendo na tela? Mas isso por protocolos de comunicação usado nos jogos de tiro, todos os clientes sabem a posição que está todos os jogadores que estão conectados naquela sala. E porque ele trabalha com meio que uma diferença de estado, né? Então quando você entra no jogo, o cliente faz o download de todas as informações, de todos os tiros que foram disparados, todos os itens onde estão posicionados naquele ambiente, quais são as skins que estão sendo usadas nos jogadores. E a partir daquele momento, daquele load inicial, o cliente fica recebendo os diffs, né? O que mudou em relação ao cenário do load inicial. Então, agora o jogador que estava na posição A foi para a posição B. Isso diversas vezes por segundo, né? Uhum. Então ele precisa saber onde está cada jogador para renderizar de forma correta, por mais que ele não esteja aparecendo na tela naquele momento. E isso, como está na memória do jogo, os cheats acabam explorando. E aí, esse tipo de cheat tem duas encarnações aí, né? Uma rodando na própria máquina, e outra que pode estar rodando na própria máquina ou não, que é através de um proxy, né? Que ele fica manipulando o protocolo do jogo, ele fica manipulando o isso, jogo. Isso, isso. Existe também, como você comentou, essa possibilidade de analisar o protocolo do jogo em si. Uhum. Eles não são tão populares assim, porque são mais complexos. O protocolo do jogo se altera bem mais do que o client do jogo na questão da memória. Mas realmente, pode fazer isso. Inclusive, com isso você foge da máquina, como você comentou. E isso causa uma baita de uma dor de cabeça para desenvolver um anti-cheat, né? Sabe que eu lembro de um... Não é que eu lembro, mas talvez seja o único caso aqui no Brasil que tenha lidado com essa questão, na justiça, eu digo, né, na questão do cheat, foi o caso da Point Blank, né, onde tinha... Quer falar um pouquinho sobre ele, Gabriel? Tá. Que é um dos jogos de tiro mais populares do Brasil. Uhum. E tinha realmente um site brasileiro, um site nacional, que uhum. desenvolvia cheats para esse jogo. Como comentei no início, com aquela promessa de, olha, pode comprar aqui, que aqui o update é garantido, tá? Você pode comprar uma vez e eles vão fazer um anti-cheat, a gente vai e lança outro cheat. Então é como se fosse um pacote de assinatura para garantir que você está sempre em dia com suas trapaças, né? E realmente, como você comentou, houve uma ação da desenvolvedora, da publisher desse jogo no Brasil contra esse site. E aí você pode até comentar melhor os fins. Era chamado de Point Bad, né? Exato. Nós vamos colocar ali a decisão, são três páginas ali para quem quiser dar uma olhada no show notes, mas é interessante que um dos fragmentos aqui da decisão diz o seguinte: o produto denominado Point Bad nada mais representa do que um programa, aplicativo ou utilitário, que somente tem a razão de ser a partir do jogo original Point Blank. E ele diz, uma existência parasitária. E é interessante ele chamar realmente o cheat de um parasita, porque realmente ele só existe justamente para fazer essa trapaça, né? E sem autorização, isso é muito importante, né? Mas assim, ó... Interage com o jogo sem autorização da publisher. Eu vejo que o maior problema aí é a questão de ser sem autorização, porque vida parasitária depois da web 2.0 é o que a gente mais tem na web. É o que mais tem. Sistemas que não, por si só não existem. Eles são parasitas, digamos assim, de outros sistemas, né? Agora, claro, a questão aí ele tá fornecendo um meio de se burlar um outro software de maneira não autorizada, aí acho que esse é o maior problema, né? É interessante que essa decisão foi mais pelo lado da propriedade intelectual, realmente, direitos autorais, né? De que foram feitas modificações ali, interações com o jogo sem autorização do dono dos direitos autorais, né? Mas é interessante para citar que o Brasil já tem uma decisão que lida sobre cheats, né? Que talvez poucos conheçam, inclusive, Gabriel certamente conhece, né? Oi. Essa decisão já foi utilizada novamente, teve uma outra publisher já que no último mês já utilizou contra um outro site, que era contra um dos seus jogos também. É bem interessante, na internet vige um pouco aquela ideia, ainda vi, por incrível que pareça, né, de que a internet é uma terra sem lei, que as pessoas podem fazer o que bem entendem, e não, há regras bem específicas e bem marcadas, né, querendo ou não, mesmo que seja um jogo, que seja utilizado para diversão, por trás disso é um negócio, se investe dinheiro para criar jogos, esses dias, eu não vou lembrar agora qual jogo, se tu lembrar me fala, Gabriel, mas um dos jogos que, dos últimos jogos, acho que foi para Xbox, que o custo de produção dele foi centenas de milhões de dólares, mais até do que alguns filmes, né? É, o próprio GTA V teve um custo altíssimo. É, acho que pode ter sido um GTA, retorno também desses... De Hollywood também, viu? É, porque interessante. Em poucos finais de semana o retorno. E realmente, como você comentou, tem muitos jogos que nada mais são do que filmes com interação, né? Porque agora usam-se atores mesmo, sendo escaneados de forma 3D, renderizados no jogo, mas são realmente os atores que estão lá atuando em cena, em game, com a possibilidade do jogador interagir e controlar o que ele vai acontecer ali. Mas, Gabriel, voltando agora um pouquinho das técnicas de cheat nos games, né, de burlar os games e tal, a gente sempre vê, claro, mexer na memória é uma coisa que a gente está acostumado a ver, né, em termos de segurança. Mexer em protocolo de rede, então, mais ainda. Só que quando na nossa prévia, né, tu nos falou de um outro tipo de hack, que é o wall hack, né? Que mexe na renderização, cara. Como é que funciona isso? Exato, exato. Na verdade, ele, apesar de mexer na renderização, é outra técnica bem conhecida aí dos profissionais de segurança da informação, que é o hooking de APIs, né? Então, basicamente, ele faz um DLL injection no jogo e faz o hook das chamadas da API do DirectX. Certo. Então, o que é isso? Vamos facilitar. Basicamente, quando o jogo está montando a cena 3D que vai ser renderizada pela placa de vídeo, o jogo passa isso para o DirectX, que é um wrapper de controle da placa de vídeo, e falando, olha, essa aqui está a cena, já calculei a física, já calculei onde vai estar o personagem, que roupa eles vão estar, a cena vai ser dessa forma. E manda isso para o DirectX enviar para a placa de vídeo para daí o usuário visualizar isso em tela. O cheat faz um DLL injection para se instalar no meio do caminho entre o jogo e o DirectX e altera as solicitações que ele está fazendo para o DirectX. Então, quando ele vai dizer assim para a placa de pro DirectX, olha, eu quero desenhar aqui uma parede que é sólida e tem a textura tal, de concreto, por exemplo, o cheat passa a falar, olha, essa parede aqui é um vidro. Então ela é transparente, ou essa parede não existe, na verdade, né? Então o jogador passa a ver através das paredes do jogo, sabendo onde estão os inimigos dele ali atrás, ou mudando a iluminação, o lugar que era para ser escuro vira claro. Então ele consegue manipular em tempo real como esse cenário vai ser renderizado para dar vantagens aí para o jogador. Ou seja, usa uma a partir de uma técnica conhecida como o hooking de DLLs, ele tá provocando uma alteração na física do jogo no momento da renderização. É, na verdade é o momento após a física, né? Porque após a física ainda é feita pelo client do jogo, e aí o jogo começa a desenhar a cena com solicitações ao DirectX, e aí é nessa conversa entre o jogo e o DirectX que o cheat se instala para manipular as solicitações via hooking de APIs. Eu acho que uma das questões mais interessantes, talvez a grande diferença é justamente essa questão de renderização, a grande diferença da segurança no ambiente de jogos para a segurança em outros tipos de sistemas, né? É que isso, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas não acontece em outros ambientes, essa questão de um hack dentro da renderização 3D. Acontece ou é só dentro dos jogos mesmo que isso acontece? É, eu realmente nunca vi em outro cenário além dos games, né? É bem, bem curioso mesmo. Isso é muito interessante, né? Talvez se alguém começar a usar esse tipo de coisa pra, assim, visualizar uma planta de uma indústria, talvez. Fazer alguma coisa, não sei, e alguém começa a sacanear a renderização. É, CAD, coisas assim, né? O cara sacanear um CAD, né? Fazer uma peça diferente, sei lá. Agora tem também os jogos via streaming, que já estão começando a em alguns lugares aí aparecer essa ideia. Me parece que o grande problema é a qualidade das conexões, que ainda são muito baixas, né? Tem alguma informação sobre isso, Gabriel? Não, exato. Eu ia até comentar esse ponto. Os jogos por streaming, como você comentou, ainda estão começando, principalmente no Brasil, se a gente for pensar em infraestrutura, né? Porque nada mais são do que jogos que estão rodando na cloud. Então, o processamento de GPU dele, processamento gráfico dele, está rodando em um servidor e não mais no computador do usuário. E o usuário consome isso como se estivesse assistindo mesmo um filme online. Então, a visualização que o jogador vai ter do vídeo do jogo está vindo já processada como um filme. Isso, por um lado, é maravilhoso para a parte de segurança do jogo, porque acabou... você não tem mais como instalar cheats, né? Não tem como ler a memória do jogo, porque o jogo não está mais no computador do usuário. Não tem como instalar um wall hack, porque a renderização 3D está sendo feita na cloud e não mais no computador do usuário. Então, em termos de segurança, nossa, se eu pudesse colocar isso no meu cliente, seria maravilhoso. Uhum. O problema é que, realmente, imagina o custo de você processar a parte gráfica desses jogos que são extremamente pesados em nuvem e transmitir vídeo em Full HD em tempo real, mínima latência possível, porque o jogador tem que clicar e tem que acontecer naquela hora. É muito complicado. É, você estaria transportando o custo do lá da ponta, né, do cliente, para outro ponto, né, pro distribuidor do jogo, né? Sim, e multiplicando esse custo ainda, porque é muito mais caro. Porque, assim, pro lado, no que diz respeito... O que eu acho que vai acontecer, na verdade, é que a gente não vai ter cada um fazendo isso. A gente talvez vai ter plataformas de jogo em nuvem. E ali daí a gente vai comprar os jogos ou coisa parecida, e de lá a gente vai ter os streamings ou coisa assim. Porque, pensa bem, isso resolveria o grande problema de ter que ficar mantendo um console atualizado a cada ano também, né? Eu não preciso ficar gastando com placa de vídeo a cada ano para conseguir acompanhar o que os novos jogos vão me exigindo. Aí você tocou num ponto importante, porque você imagina que isso não vai satisfazer muitos players da indústria, né? É verdade. E o pessoal desse mundo, ele gosta, né, de comprar, né, de se atualizar. Parece que tem também um certo prazer, me corrija se eu estiver errado também, né? Vocês que são jogadores, eu não sou tão jogador assim, mas as pessoas gostam de comprar uma placa nova, um monitor maior. Eu sou um light player. Eu não sou o tipo de cara que tem uma máquina, né? Pra jogar. Porque eu não posso falar muito, porque eu tô olhando aqui o computador que eu montei semana passada. Olha aí. Duas placas de vídeo, RTX 970, meu amigo. Nossa! Não, aí que tá. O player, o cara que é o player pesado mesmo, o cara vai botar duas, três, quatro placas de vídeo na máquina. É. Vai fazer mod, vai botar luz pra tudo quanto é lado. Eu tava vendo uma placa de vídeo de uma GTX dessas, né? E aí fui ver as avaliações, né, da placa, que o pessoal tava achando. E aí um cara colocou assim: a placa é muito boa, mas tem um... Acho que é um LED azul que fica sempre aceso lá, não tenho certeza. Tem um LED azul que fica sempre aceso lá que não dá pra mudar de cor, então pode não combinar com o seu... Nossa! Ah, cara, vai tomar banho, cara. Não, mas é um tipo de prazer aí envolvido, montar, sim, iluminar. Sim, sim. Não, é legal. Tem gente que gosta tanto de ver hardware quanto pessoas que gostam de abrir o motor do carro lá e ficar... É verdade. E a questão da emulação dos bots... A gente sabe que comentavas conosco que tem emulação tanto de servidor quanto dos próprios clientes, né? Qual é justamente o problema disso, se é que é um problema? Então, por um lado, a emulação, né, que nada mais é do que a engenharia reversa do protocolo de comunicação do cliente e do servidor do jogo, né? Então, eu sei que determinado pacote faz o jogador ir pra frente, determinado pacote faz o jogador usar o item X, né? Uhum. Determinado pacote faz o jogador bater no monstro e tal. Então, eles é uma automação do client, e aí tem dois lados, como você bem comentou. Um lado do client, ou seja, o jogador viraria um botzinho automático jogando lá no universo. Uhum. E isso é muito usado justamente para deixar exércitos de jogadores caçando itens para determinado jogador. Então, como a gente comentou, tem vários itens raros, o cara pode criar 100 contas, colocar 100 programinhas desses que vão ficar lá jogando 24 horas buscando esses itens para ele. Isso tem uma, como você deve imaginar, uma influência muito grande no valor do mercado interno, da economia interna desse jogo, porque se determinado item é raro, ele vai ficar mais popular, isso já afeta bastante o jogo. E por um outro lado, isso bem mais, ainda mais problemático para as desenvolvedoras e para as publishers dos jogos, é a emulação do servidor. Porque em um modelo de publicação de jogos no mundo, que é o mais usado no Brasil, uma publisher, que é uma empresa que compra os direitos de determinado jogo em determinada região, território, né? Então eu tenho um jogo que foi desenvolvido na Coreia e eu compro o direito para explorar esse jogo no Brasil. Então o único servidor, o único mundo desse jogo no Brasil é comigo, com a minha empresa, tá? E aí vai um grupo de desenvolvedores lá e desenvolve uma emulação de um servidor. Então ele desenvolve um servidor paralelo no Brasil, né? E então passam a ter dois servidores com possibilidades do jogador jogar, um deles não oficial e que está desviando aí o fluxo de jogadores que estariam jogando no jogo oficial e que tem um poder legal para explorar esse jogo no território. Uhum. E como é que se identifica isso? Como é que se lida com esse tipo de problema? É bem delicado, né? O lado do servidor emulado, só realmente caçando servidores pela web, porque ele não trafega mais nada para o servidor original. Uhum. Então, pelo menos com tecnologia, a gente não consegue resolver. Não tem como identificar algo que está aparecendo, a não ser que você realmente encontre o site desse cara, alguma coisa do tipo. Uhum. E, por outro lado, o client, aí sim dá pra gente fazer alguma coisa de ficar mais em cima. Alguns jogos têm equipes de chamadas de GMs, que são os administradores dos jogos, que ficam olhando o comportamento dos jogadores de forma aleatória, fazendo uma blitz, né? quem ali tá respondendo de forma automática ou não. Inclusive, alguns programas são programados para quando identificar um administrador do jogo já se deslogar no ato. Nossa, então, justamente isso é muito interessante, né? Eles têm todo o controle do jogo. Essa briga, né, de gato e rato que a gente tem na segurança parece que também ocorre aí, né? Imagina, você precisa ter um componente humano para observar ali algum comportamento estranho, e o programa consegue, o cheat consegue lidar inclusive com esse comportamento humano. Isso é muito interessante, né? Pois é, inclusive as regras dos jogos hoje falam que se você se deslogar, quando um administrador aparecer para conversar com você, você já está automaticamente punido, porque eles já colocam como sendo um bot se desviando, né? Eles têm que sair criando uma regra atrás da outra para conseguir tapar os buracos, né? Exato. Tem até os anti-cheats, né, que tentam proteger contra esses bots automáticos. Eles geralmente funcionam colocando uma camada de criptografia no protocolo. Então, ele é como se fosse um envelope para os pacotes do jogo. E com isso, a chave criptográfica vai mudando a cada sessão. Então, o cliente do bot não tem como acompanhar. É claro, não tem como campear, não diria, né? Mas sim, dificulta o processo, porque ele teria que fazer um outro processo de encontrar essa chave criptográfica para envelopar os pacotes do bot também. Esse é um problema clássico na segurança, né? Que é o problema do cliente. Tudo que roda na estação do cliente tá, vamos dizer assim, praticamente fora de controle. Você pode dificultar, você pode, vou usar uma chave, mas essa chave vai ter que estar na memória em algum lugar. É, então, assim como você altera lá, cata na memória qual é a posição que está o adversário e mira na cabeça dele e atira, você tem como localizar também essa chave em memória. Claro, aí você pode utilizar alguns mecanismos para esconder essa chave em memória, mas você não consegue esconder o próprio mecanismo. Exato. Acaba sendo uma... É gato e rato mesmo, assim, né? Você avança um pouco, mas sempre há uma maneira. Uma vez que o atacante, vamos dizer assim, tem o controle do terminal, a coisa fica bem complicada. É, inclusive, eu dou aula de segurança, mostrando alguns conceitos de segurança, dando exemplos em jogos, justamente por ser mais visual, né? Por ser mais chamativo e tudo mais. Mas uma tecla que eu bato muito com meus alunos é justamente isso que você acabou de comentar, Vinícius. Se a gente for ver bem de cima a situação, a gente tá falando de tudo que a gente tá falando aqui, de cheat, de wall hack, de emulação, no final é tudo a mesma coisa, que é tudo que tá no client é passível de ser estudado e manipulado. Né? Exatamente. Então é o mesmo caso de fazer um crack para permitir ali uma licença pirata de ser aplicada no programa, ou ao mesmo caso de um jailbreak de um celular, tudo isso é porque tá na mão do programa, tá rodando na máquina do usuário, ele faz o que ele bem entender com ele, né? Ele pode estudar o que o processador dele tá processando, pode estudar o que tá indo pra memória RAM dele. Isso é uma coisa que foge do nosso controle. Por isso que o cenário em cloud seria mágico e lindo e maravilhoso, né? Se os custos fechassem, né? E sobre essa questão do cliente, a gente tinha também falado um pouquinho sobre jogos, esses jogos casuais, assim, né? Também há uma economia grande por trás deles, mas há uma certa dependência do cliente, né? Desses joguinhos do tipo Song Pop ou outros de celular e coisas desse gênero, né? Sim, os jogos casuais, eles são feitos para serem jogados por milhões de pessoas ao mesmo tempo, gerando o menor custo possível para desenvolvedor. Essa é bem a verdade. Então, apesar deles terem caras de multiplayer, como, por exemplo, o próprio Song Pop que você comentou. Pô, Song Pop você joga contra um jogador. Yeah. Então você fala, pô, beleza, um multiplayer e tal, deve ter milhões de pessoas conectadas. Mas não, ele basicamente ele é quase que um jogo offline. Uhum. Ele tem poucos requests, inclusive uma característica comum dos jogos casuais é que ele utiliza HTTP como protocolo de comunicação, o que vocês aí devem imaginar que, como uma questão de performance, isso jamais seria possível em outros jogos, uhum, como jogos de tiro. Então eles fazem pequenos requests. O Song Pop, por exemplo, fala lá, ah, eu quero desafiar o Guilherme. Então uhum, tem um request lá, posso desafiar o Guilherme? Pode, ok, desafio o Guilherme. Vamos desafiar com quiz de músicas dos anos 90. Ok, aqui está o quiz de músicas dos anos 90 para você. São pequenos requests e respostas vindo do servidor. Mas, na verdade, todo o processamento do jogo está acontecendo client-side sem muito conhecimento do lado do servidor. O que eu quero dizer com isso? Vamos falar aí do Candy Crush, que é um jogo popular. Isso. Que vocês devem receber um milhão de pedidos de desbloqueio, de, jogos, de fitas dos seus amigos aí, né? Todo mundo, eu acho, né? Pois todo é, mundo é, atingido é uma febre. É uma febre, né? Não é à toa que fizeram IPO gigantesca na King, uma das marcas de games aí que com melhor faturamento. Mas, imagino. E com um jogo casual, né? Um jogo casual, esse é o ponto. Um jogo que, putz, não tem ator 3D. Não é tão caro assim pra desenvolver, né? Pois é, isso não tô tirando mérito de ninguém. Não, claro. Aliás, aumentando os méritos deles, porque isso realmente é um baita de um feito. Mas o Candy Crush, quando você carrega uma fase, ele simplesmente no seu lado, no seu computador, no client, coloca lá as peças pra você, você vai jogando, e o servidor não tem nenhuma noção de como tá esse cenário, essa combinação de peças, enquanto você tá jogando no seu lado. O servidor não tem noção do que tá acontecendo na sua máquina. Uhum. Só no final da sua partida que a sua máquina fala, olha servidor, fiz 5 mil pontos. Uhum. E o servidor não tem critério pra falar se 5 mil pontos realmente ocorreram de forma legítima, porque ele moveu a pedra daqui pra ali, fez tal, usou tal item, quebrou tantas pedras. O servidor não tem como, não tem critério pra determinar se isso é real ou não, se uhum, esses 5 mil pontos foram inventados. Isso é uma coisa que acontece muito em jogos casuais. Acho que quase todos os jogos acabam tendo um risco, eles sabem desse risco, não tô aqui contando vulnerabilidade de ninguém, eles uhum, sabem disso. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente quando você faz um projeto desse tipo, que é o risco realmente de manipularem o seu estado de client, como qualquer aplicação client-server acaba podendo ter um gap disso, né? Uhum. Mas é que tá realmente o risco que podem acabar tendo situações de geração de pontos, geração de moedas, que é o produto que eles vendem, justamente fingindo que o client obteve determinada pontuação ou chegou em determinada situação no jogo em que ele precisa receber pontos como recompensa, né? E Gabriel, eu tava pensando aqui essa questão do, mesmo colocando na nuvem, né, mesmo fazendo tudo na nuvem, claro, vai dificultar, acaba com esse tipo de cheats que a gente tava falando, mas eu tava pensando aqui, com uma câmera de alta definição na frente da tela, fazendo reconhecimento de imagem, né, e aí mandando os comandos do mouse ou do joystick, etc., a gente poderia ainda assim ter um aimbot mesmo com todo o jogo, sim, na nuvem, né? Não, inclusive, dá existem ideia, versões. Não dá ideia. Existem versões de aimbot feitas com processamento de pixel na tela. Eles colocam que determina, por exemplo, a cabeça do personagem inimigo tem tais formações de pixels, né? Uhum. E aí existem já programas que varrem a tela por essa combinação, mas hoje em dia eles não funcionam muito bem porque tem sombra do mapa. Uhum. Sim. Mas como você falou, realmente, acho que daqui a pouco vai ter um Kinect aí, só esse tipo de coisa. E Gabriel, e um dos casos interessantes que tu falou, me lembrei agora, que era um jogador que tinha um cheat que deixava um ponto branquinho na tela num determinado local. Como é que era essa história? Na verdade, essa história é que, como eu falei, os cheats estão evoluindo os campeonatos dos jogos estão cada vez mais populares, dando grana pesada, né? Então uhum, você imagina que a motivação aí para uso de cheat acaba indo pro lado das competições também, né? Ah. E alguns anos atrás teve uma competição de Counter-Strike, jogo super popular aí de tiro, uhum. e presencial. Então, nas competições presenciais, ficam os juízes atrás dos jogadores mesmo, olhando lá o computador deles para ver se eles estão com as configurações como a regra do campeonato manda e tudo mais. Então, não tem como você colocar uma parede transparente ali no meio do jogo que o juiz, com certeza, ia ver e ia te punir no ato, né? E então teve um jogador que usou um cheat que ele colocava um único pixel branco quando tivesse um inimigo atrás de uma determinada parede. E ele treinou o olho dele, em vez de treinar o jogo, a habilidade dele no jogo, não, ele treinou a habilidade do olho dele de identificar esse pixel na tela. Esse pixel branco. Esse pixel branco que ele sabia. Putz, tem um cara atrás dessa parede, posso fuzilar essa parede que ele vai receber dano. Como se, pô, um único pixel, o juiz ali atrás nem percebeu. Não ia. Agora, te dizer que não é difícil fazer isso, porque eu já tive um notebook que tinha um pixel falhado na tela. E aquilo me incomodava muito, cara. Agora que tu falou, Vinícius, a minha câmera, eu tenho uma câmera aqui também que tá com problema no sensor, que tem em toda foto que eu tiro, ela deixa um pixel branco no mesmo local, e isso me incomoda demais, mas tudo bem. Né? A gente treina o olho. Tinha uma manha, entre aspas, bastante aspas, nessa manha que faziam antigamente, é que quando você tá com uma sniper, né, você precisa no jogo agachar e clicar na mira da sniper pra daí a mira aparecer na sua tela e você poder atirar. Alguns você tem que segurar a respiração e tal. Isso. E por padrão, a mira no jogo sempre vai, o ponto exato do tiro sempre vai ser o centro da sua tela no jogo. E você pode atirar com a sniper sem mirar, mas vai ser bem difícil acertar porque você não tá vendo a mira onde tá realmente a mira, né? Mas ela sempre vai ser o centro da sua tela. Então o que alguns jogadores faziam? Pegavam uma canetinha. Exatamente, pegavam uma canetinha e faziam um ponto no meio da tela pra saber que ali é a mira dele. Então se não der tempo dele mirar, ele consegue mirar pelo ponto dele no meio da tela. Você estragava o monitor, né? Agora você vê, né? Esse tipo de coisa não tem, assim, entre aspas, né, maiores impactos num jogo e tu tá só disputando quem é que mira melhor. Sim. Ou seja, né, tô jogando lá com meu irmão, vou fazer isso com meu irmão agora, eu jogo volta e mira Counter-Strike com ele, vou fazer isso. Botar um ponto no meio do monitor. E aí, assim, enquanto é uma coisa entre jogadores, assim, né, assim, quem mata mais, etc, não tem grandes problemas. A coisa realmente vira um caso de segurança mesmo, quando a gente estava falando antes, quando começa a envolver grana nessa história toda. Quando alguém vai perder dinheiro com isso. Sim. Quando você tem essa história, como a gente já comentou, né, dos itens, pessoas que colocam grana no jogo para poder ter lá, ser um personagem melhor, ou que investem para ter uma... No caso, eu não lembro que jogo tu citou, Gabriel, mas que o pessoal compra lá as skins para as armas, né? Para a arma ficar com uma... No próprio Counter-Strike Global Offensive. Para ficar com um aspecto diferente. No caso do EVE Online, que foi um jogo que eu já joguei bastante, né? O pessoal compra skin para naves, para as personagens, não sei o que e tudo mais. E realmente, pessoal, é dólar mesmo. Você pega dólares, compra lá a moeda do jogo e compra as skins. Então, quando você tem esse tipo de coisa, quando você mata um jogador, quando você destrói a arma do cara ou destrói a nave dele, ou seja lá o que for, você não está destruindo um simples artefato, vamos dizer assim, que... De software, né? Você está destruindo algo que ele investiu, algo que ele comprou, né? Algo que ele efetivamente botou dinheiro em cima para ter aquele objeto dentro do jogo, né? Aí, eu acho que é aí que a coisa muda de figura, assim, aí que o cheat, acho que toma essa real dimensão de ser um grande problema de segurança, né? Sem dúvidas, e isso, a gente vê que realmente existe muito por trás desse mero cosmético, como você comentou. O jogo que mais teve receita no ano passado foi o League of Legends, e ele não tem nenhuma venda de algo que beneficie o poder do jogador. É simplesmente cosméticos. E foi o jogo que mais faturou no ano passado. Então, pode parecer besteira pra quem não faz parte do... Pra quem não é gamer ou pra quem não conhece o mercado. Uhum. Pode parecer, putz, impossível que uma empresa vai faturar 3 bilhões num ano em receita vendendo uma roupinha de um personagem. Mas, cara, isso é bem real e acontece, sim. Outra coisa agora, as defesas pra isso. O que que, tudo bem, a gente tem esse monte de hook, a gente tem... envelopamento de pacotes, a gente tem uma série de coisas que se tenta fazer, né? Mas, no final das contas, o que, que é efetivo, o que, que realmente funciona, o que, que o pessoal tem feito para evitar esse tipo de ação? Então, a gente comentou, eu falei algumas vezes aqui do tal do anti-cheat, né? O que, que é o anti-cheat, então? Basicamente, é bem similar a um antivírus com o objetivo de identificar exatamente essas peças de cheats no jogo. Então eles têm alguns mecanismos para ver se tem alguma DLL injetada no processo que não seja a original do jogo ou do driver da placa de vídeo e tudo mais. Ele tem o envelopamento de pacotes, como a gente comentou, e ele tem também as assinaturas de cheats que estão no mercado, que estão rodando por aí, para justamente fazer uma identificação de que o jogador está rodando de ilícito na máquina dele de forma bem similar ao antivírus. Então, acontece aquela coisa do gato e rato da segurança da informação, de base do anti-cheat ser atualizada, sair um cheat novo que não esteja na base, aí a base do anti-cheat é atualizada e por aí vai, né? E tem muitas formas de bypass que são exploradas pelos cheats. Inclusive, alguns cheats rodam no Ring Zero, né? Eles rodam como driver do Windows. Então direto no sistema operacional. Exatamente, com nível de permissão do kernel, como um driver do SO. Então, por exemplo, algumas formas de você injetar teclas ou movimento de mouse em nível do usuário é fácil de detectar, até porque fica uma flag lá dizendo, ó, esse movimento do mouse é artificial, é feito por um software. Mas quando você injeta isso como um driver, você vira um mouse autêntico se mexendo, né? Então, existe uma dificuldade muito grande do anti-cheat trabalhar para identificar coisas em nível de driver mesmo. Mas... alguns anti-cheats também funcionam como drivers, né? Nem todos, mas é aquilo, é uma corrida de gato e rato, sempre um atualizando e aí o outro vai e atualiza por cima. Uma coisinha, um detalhezinho pro nosso ouvinte, Guilherme. Quando o Gabriel citou o Ring Zero, né? Que é o anel zero, né? O nosso ouvinte tem que imaginar o seguinte, sistema operacional como sendo ele iniciando o núcleo, literalmente o núcleo, que a gente chama de kernel. E em volta, imaginem um círculo que é o núcleo do sistema operacional, e a gente vai tendo vários círculos, né, concêntricos, né, em torno desse núcleo, que vão tendo cada vez menos permissões do que tem de mexer no hardware, etc, que um kernel pode fazer. O kernel faz o que quer na máquina. E a gente tem lá um último anel, dependendo da estrutura, pode ser o anel 3, pode ser o 2, pode ser o 5, 6, né, um último anel que é onde ficam as aplicações. E para as aplicações conseguirem fazer qualquer coisa no hardware ou coisa assim, elas têm que cruzar esses anéis, né? Solicitando, vamos dizer assim, para o anel mais próximo dela e assim por diante até a ação realmente ser feita no hardware lá pelo kernel. Então, quando o Gabriel coloca uma coisa que roda no Ring Zero, é algo que não tem limitação nenhuma dentro da máquina. Pode fazer o que bem entender, em qualquer coisa, né? Tem, assim, é ilimitado o que pode fazer no computador, tem controle total da máquina. Exato, só adicionando, Vinícius, inclusive, se você está rodando algo como administrador da máquina, ainda assim você não está no Ring Zero. Não está no Ring Zero. Exatamente. Nem o administrador da máquina é Ring Zero. Ring Zero é só o kernel mesmo, o núcleo no sistema. Deixa eu puxar um pouquinho para o meu assado também. A gente tem também como defesa os próprios termos de uso, né? Porque não deixa de haver um certo desincentivo para o jogador que de repente tem uma certa dependência. Não chamaria de dependência, mas tem uma certa relação com aquele jogo, né? Se ele sabe que determinadas ações que ele participar podem legalmente permitir que o jogo expulse ele daquele ambiente, há um certo incentivo importante também, né? Claro que não é tão eficiente assim como um anti-cheat, mas ainda é algo que deve ser levado em consideração, evidentemente, né? Os termos de uso para estabelecer a forma de se comportar naquele ambiente, né? Sem dúvida, Guilherme. Inclusive, só adicionando um ponto que você tocou, tem muita gente que acha que as empresas que estão ali publicando o jogo, ou que estão desenvolvendo o jogo, se beneficiam de jogadores desse tipo, porque eles estão pagando mensalidade para rodar o bot, ou porque eles estão comprando itens para evoluir o bot dele mais rápido, ou o cheat dele. Isso é uma grande mentira, é uma grande ficção. Isso não acontece, é muito prejudicial a imagem do jogo. Você tem ali uma sala com 10 jogadores em que um tá jogando com um aimbot, ele destrói o jogo de dos outros 9. Sim, é verdade. Existe, é verdade. Isso de a empresa tá se beneficiando porque aquele um jogador, apesar de usar aimbot, ele paga a assinatura do jogo. Isso é uma bobagem. Uma grande bobagem. Bom, pessoal, vocês devem ter percebido aí que o Gabriel tem uma grande experiência nesse mundo. Eu acho que poderias falar um pouquinho sobre a tua empresa, Gabriel, a Stride, e explicar para nós o que ela faz, enfim, o que podemos esperar aí dessa empresa nos próximos meses aí, nos tempos. Claro, vamos lá. A Stride, ela é uma das primeiras empresas, aliás, a primeira empresa no Brasil e uma das primeiras empresas no mundo, está desenvolvendo uma espécie de ad network, uma rede de anúncios para anúncios dentro dos jogos. Uhum. Então, a gente é parceiro de publishers e desenvolvedoras de jogos para colocar anúncios na parede dos jogos, como se fossem outdoors, por exemplo, ou posters grudados numa parede, de forma dinâmica com o logotipo e o desenho de anúncios de marcas que são nossos anunciantes. Então a gente tem um sistema automático de customização desse anúncio, justamente para respeitar o jogador e não ter nenhum tipo de impacto na imersão desse jogador. Ou seja, você quer colocar um anúncio no meio da guerra? Ok, só que o seu anúncio no meio da guerra não vai estar lá brilhando e bonito. Então tem marca de tiro no seu anúncio, ele vai estar rasgado, meio queimado. Mas a gente faz essa imersão dos anúncios dentro do cenário de vários jogos e de forma centralizada, ou seja, a gente com um anunciante, automaticamente toda a rede de jogos parceiros passam a receber esses anúncios em real time. Qual é o site da empresa? O site é stride.digital, não tem .com, não tem www, só stride.digital. A gente ainda não está rodando comercialmente, mas a gente deve entrar no próximo mês já com o primeiro título. Então quem tiver interesse pode já entrar em contato com a gente pelo site. Legal, e lá é possível ver também exemplos de como essa rede de anúncios vai funcionar dentro do jogo, como que essa imersão vai funcionar, né? Sim, na área ali de anunciantes ou de publishers tem um videozinho ali do YouTube que dá para ter um breve preview, né? A gente ainda não anunciou 100% do material desse primeiro título, mas já dá para ter um preview assim, de como que fica dentro do jogo. Legal. Conversamos então aqui com o Gabriel Lima, ele é CEO da Stride, nos explicou, nos deu um panorama muito interessante sobre, dá para se dizer que é uma faceta fascinante aí da segurança da informação, que envolve aí algumas questões que a gente não vê todo dia, a gente vê pouca gente falando sobre isso. Então, para nós foi uma honra tê-lo aqui, Gabriel, e uma felicidade poder dividir todo o teu conhecimento aí com os ouvintes do Segurança Legal. Pô, a honra foi minha. Eu, como eu disse no início, eu sou um grande fã de vocês. Do podcast. Às vezes eu torço para que seja trânsito para conseguir ouvir um pouquinho mais. Não precisa torcer muito aqui em São Paulo. É assim mesmo, né? Mas gente, foi realmente um prazer, foi uma honra. Espero poder contribuir com outros podcasts futuros aí. Pode contar comigo. Sem dúvida, voltaremos a conversar. Programa. Então esperamos agora os nossos ouvintes no episódio 85 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, até a próxima.